decimal 8, código transponder 5415. Lavadora Port Shell 0-1, establish Eletronai, 1-0. Portugal 0-2-1, complete LS final, contact now Salvador Tower 1-1, make this small 6. 1-8-6, Portugal 0-2-1. Lavadora Portugal 0-2-1, ILS and I 1-0. Portugal 0-2-1, continue approach, expect to vacate the runways. Continue approach, Portugal 0-2-1. Voo 9648 no solo Giro 4, libere direita, solo 121-1. Libera direita, 121-1, vai chamar o voo 648. Salo Salvador, muito boa. Bom dia, voo 9648, livrando. Bom dia, prossiga táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Confirmando. Táxi via Alfa Juliette, o gate é o 02, do 648. Alfa Juliette, gate 02, 648. 10, wind 090 degrees, 169. We have landed 910, Portugal 021. Papá Mike Echo Delta, desça para 500 pés, ajuste no 012. Reporta visual com campo. Delta já visual com o campo, vai passar aqui através do do rio aqui, é Pituaçu. Papá, papá, mãe, Checo Delta, chama a Torre Salvador 1186. Grato, 186, até o retorno. Checo Delta. Lá. Salvador, é o papá, papá, Mike, agora. Quieto, Delta, prossiga. Ok, passou através do Pituaçu, 500 pés, já visual com a pista na pista. Gente, Mike, é cuidado, dá presente autorizado cruzamento da sinal 1-0, reporte na curtíssima para pouso 1-7. Quem negar 1-0 no 2, e venta 0,80 graus com 1-8-9. Ok, no 0-2, reportará a curtíssima para pouso a 1-7. Título aí de planejamento, que é após a decolagem, a restrito nível 090 até Bael. Charlie, Foca Juliette, boa. Mantém escuta, aguarde. Papá Romeu, Charlie, Foca Juliette, na escuta. Ok, faça um contato com a sala S. Eu quero a sala S solicita que faça um contato com a mesma. Azul 4065 no gate 3. Copiou a restrição, está autorizado puxa após para o táxi, confirmando após a decolagem, está restrito nível 090 até Dial. Objeto 5856, fica atento a ingresso do Aeronave Airbus Aero Portugal na Juliette, após estar autorizado, puxa, reporte para o táxi. Aqui, gente, 105, agora atrização. Só confirma para mim o tático que se encontra e a pista que decola. Partida Delta, gente. Final da 1-0, vai ingressar a base pela direita contra a embaixada de travada, pista 1-7, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, 0-0, pouso, pista 1-7, o vento é 080 graus, com 189. Autorizado o pouso, Mike Echo Delta. Confirma para a torre, o Whisky Yankee Tango chamou? Tango, de momento, vai pegar o vai dar o que é. Charlie Fox Juliette, pronto para a cópia. Ok, Varginha 105, decola da pista 10 a partir da interseção Delta com curva à direita. Sai inicialmente no corredor Axé, mil pés até o farol da barra. Frequência do controle 120, decimal 8, código transpondero 5406. Cruzado o acionamento, reporte para o táxi, qual o número de pessoas é boa? 02, gente. Santos, 440, autorizado, prossiga de táxi, no ponto de espera, torre 198, decimal, meia dúzia. Chegar 6321, boa tarde. Brasília, aguarde autorização de tráfego. Arbo LF a saída. Setor Mike Quebec, aguarde autorização de tráfego. Chinar 6321 para a cópia, pronto. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4065, a linda cola pista no 0, vento 090 graus, 1 no menos. Em equilíbrio, elemento de colagem da 1-0, Azul 4065. Dados. 3 horas, Fortaleza 99. Autorizado prosseguir o táxi via Taxway India Alpha. No ponto de espera, torre 198, decimal, meia dúzia. Boa tarde. Chinelo 6321 para cópia, pronto. Autorizado Brasília, nível 320, upper Zulu no 7. Decola pista 1-0, curva à direita. Saída árbitro, transição elefa. Frequência do controle 120, decimal 8. Código transponder 5453. Correto neste posicionamento táxi. Vitor Mãe, Quebec para cópia. Cairo Lorenzo decola com curva direita no corredor Axeme, o PES. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 0161. Fox Juliette. Bom, meu Charlie Fox Juliette, ali mantém cabeceira 1-0. Alinhar e manter a partir da Delta, dá 1-0, Charlie Fox Juliette. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 5-8-6, Azul 4065, declara Azul no 7, agora controle 1-2-0, decimal 8. 20208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Azul 4065, passa 1500 10, saída da EL, restrito 090. Azul 4065, contato radar, sobe e mantém 360, voa Leda, desconsidera a restrição. Ciente, autorizado nível 360, autorizado Prodileda, Azul 4065. Quebec, autorizado táxi. Teórico, chama na lógica para ingresso. Não no 7. O que negar 1-0, 1-2. Pão Romeu, Charlie, Fox Juliette, livre de colégio 1-0. Vento 1-0 graus, 1-6. Jolie. 6327, autorizado Ilhéus 240, decola pista 1-0, curva à direita, saída Dael, Leda após direto Ilhéus. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5447. Planejamento correto, neste para acionamento táxi. Sete Vita Mike Quebec, ali mantém cabeceira na 7. Ora bem, a 49, boa tarde, eu acho autorização de tráfego. Primeiro Charlie Fox Juliette, decolada às 1h09. Mantenha minha escuta guardando transferência, reporte para o cruzamento da 1735. Reportarei para o cruzamento da linha da 1-7. Dael Leda e Léos, após direto Léos. Ocean 6314, Skok Island, descendente of flight level 050, my arrival. 8 down 050, my arrival, Ocean 6314. AB 5856, livre decolagem, pista na 0, vento 0, 90 graus, 179. Livre decolagem, web 5856. O Charlie Fox Juliette vai cruzar a linha meta da 17. Charlie Fox Juliette, mas agora o controle em 120.8. Confirme eu, foi intercortado 208. Afirmativo, 120.8. Uma boa. Controle Papa Romeo Charlie Fox Juliette. Papa Romeo Charlie Fox Juliette. Mantenha-se em condições visuais, no meu pé, escorredor axé, reforça no farol da barra. Informa para o ideal para o destino. Seria a proa 240, autorizaria para o ADND? Confirme. Poderia ser proa 230 para o ADND? It 01 autorizado, reporte para o táxi, Oxenero 6327. Finalmente, suba para 2.500 pés, ajuste no 012. 2.500 pés, na proa 230, Charlie Fox Juliette. Olho 649 para cópia. 5.6, decolar 222. Chama agora o controle em 120, decimal 8. 208. À direita, saída Dael Leda após direto. Frequência do controle 120.8, código transpondo 5430. Despejamento correto nesta para acionamento e táxi. Decolagem, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, decolou os 22, chama agora o controle em 120.8. 396, passando 175 para 170, gente, papá. Voo no 396, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada a mar. 060, desça para chegada a mar, agora no 396. Alan, que tentou contato com o solo, por gentileza, confirme, a mensagem está saindo com um forte chato. 230. Recebo no radar, proa 250, Charlie Fox Juliette. Vamos dar uma corrigida. Chega, Whisky Echo. Quem mantém a autorização anterior, Whisky Rectango, chame a torre para o acionamento, ok? Suba até 4.000 pés. 4.000. Arrumei o... Bom dia, central. Fala, Whisky Rectango, frente para... Livre o táxi, à sua direita, no ponto de espera, a torre 1862. Tem um voo, uma boa tarde, Oxa 6327. Mike Quebec, controle. Controle, prossiga Quebec. Vitor Mike Quebec, reporta no farol da barra. Reporta no farol da barra, Quebec. Azul 4065, chama Recife, 1251, alterna 13325. Azul 4065, contato Recife, 1251, alterna 13325. Boa tarde. Motor de Salvador, boa tarde, Azul 4462. Tá, liberando 70 para 154. Azul 4462, aciona a identificação, desce para 070, chegada a Mari, reduza 2509. Desce para 070 na Mari, reduzindo 2509, Azul 4462. Ocean Essex 314, 102,000 feet, Granite 1012, Georgia Elite Final, report established. Ok, down 5,000, 1012, report established, 6312. Pronto, 6327. Sena 6327, a linha decola piscina 0, vento 100 graus, 1-9. A linha decola da 1-0, o Oxenem 6327. Desce a 4.000 com 1.012, reduz 250, 3210. 396, voa ITAP, desce para o 050. Vai 050, vai ITAP, 396. Controle FG 585, licença de par. Passou para a área fora da barra, Quebec. Vitor Mike Quebec, frequência livre. Web 5856, chama Recife, 12685. 2085, boa tarde. Control, just confirm, ma'am, 6314, down 2000. Ocean Air 6314, descend 2000 feet, clear the last final, report status. Thank you, just confirm it, 2000, 6314. Azul 4462, voa ITAP. Voa ITAP, Azul 4462. Charlie Fox Juliette, suba até o 055 e recebo no radar proa 250. paciente, Charlie Fox Juliet, inicialmente solicitou a 230. Mantenha a 230 após ser autorizada a 240. Paciente, mantenha a 230. Controle, boa tarde, Oxalé 6327, decolou, cruza 1600 no perfil da Dael. Oxalé 6327, contato radar, sobe e mantenha 240, voa Leda. Leda, tá presente? Afirmo. Afirmativo, 6327. Fox Juliette, autorizado nível 105. 105. Três, nove, meia, desce para 2000 pés, QNH 10, autorizado, ELS, reporte estabilizado. Descendo 2000, 1012, ajuste, chegou no 396, reporte estabilizado. Quatro, quatro, meia, dois, desce para 3000 pés, QNH 10, 2. 3000, ajustado 1012, 4462. Pastor 32, 3 milhas para posição coral, serviço radar encerrado, chamou o controle Ilhéus 1201. Skank Tango, autorizado táxi, sepa, passe para ingresso, não, 73. Continue approach, report landing down and lock. Already down. 2, redução 2009, segue tráfego 8 milhas à sua frente. É o número 2 na aproximação. Gente, passa para o 2, redução. Ingresso no 7, reporte aéreo pronto, cabeceiro no 7. Autorizado ingresso, vai reportar lado pronto, não descansando. Chennai 63, 14 clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 15 knots. Say again please, wind check, say again please. Chennai 63, 14 wind 090 degrees, 16 knots. 090, 16, thank you.